apagar e acender. Não tem dedos, mas pensou num jeito de tocar em quem o quiser ter. Meu pirilampo voa, pequenino é o seu tamanho, para o verem põe-se em bicos de pés. Inocente, mas com muito engenho, é uma estrela quando à noite o vê.